Introdução Workshop 620. Renascimento da Fênix. Não deixará uma fisicalidade para trás. A janela. Caos e ligação com a Terra. Sentimentos e emoções. Transmutação através da epilepsia. Três religiões inventadas. O principal ensinamento deste workshop parece ser para que compreendamos os diferentes processos pelos quais podemos passar para alcançar a transmutação. Primeiro, o Sr. Cash repassou novamente o processo que ocorre na morte quando a alma do homem se separa da alma da fisicalidade e da fisicalidade. A cremação é uma prática comum no mundo, e quando a alma se separa do corpo e ele fica sem vida, ele é queimado até virar cinzas. E a alma do homem é como a fênix renascendo das cinzas da fisicalidade e fica livre para voar pelo universo. E onde seus campos magnéticos e gravitacionais encontram um equilíbrio, ela manifestará um novo ciclo de vida lá. Se não alcançarmos o conhecimento da transmutação em nossa vida, então a força dos campos magnéticos que acumulamos em nossa vida física aqui na Terra determinará onde no universo seremos capazes de nos manifestar. Sr. Cash novamente usou a analogia do vapor de água em uma sala, e quando ele atinge a janela fria, ele se condensa em gotículas de água. O vapor de água é como a alma do homem, e se ele puder criar as condições certas, então ele pode formar uma gota na janela. A janela é o universo, e a gota representa ser capaz de remanifestar uma nova fisicalidade. Algumas coisas novas foram apontadas nessa analogia. Primeiro, nem todo vapor de água se tornará gotículas, ou será capaz de manifestar uma fisicalidade. Para fazer isso, a alma precisa ser capaz de criar as condições certas. Isso significa que existem inúmeras almas como vapor de água na sala que estão vagando e perdidas e não conseguem se manifestar. Mas à medida que flutuam e interagem com outras almas, elas acabarão se tornando parte de uma entidade maior. Como foi dito antes, nenhuma alma está perdida. Ou melhor dizendo, a energia de uma alma sempre retornará à sua fonte, pois na realidade ela nunca a deixou. Ela apenas parece estar separada. Ser uma alma sem raízes significa que não adquirimos a força de campo necessária para nos tornarmos uma alma independente e livre. O Sr. Cash não deu detalhes suficientes sobre a alma sem raízes vagando pelo espaço, mas isso me lembrou um ensinamento budista sobre a preciosidade do nascimento humano, e que não devemos desperdiçar a oportunidade que temos de acumular méritos aqui, o que é o mesmo que adicionar força de campo à nossa alma para nos tornarmos iluminados e então sermos capazes de determinar nosso destino. Outras coisas que ele discutiu foram que essa janela, ela é como o universo, e que a gota que queremos ser capazes de criar somos nós, e isso se torna a nossa vida. Mas há fênix ou almas que também se separam de sua fisicalidade do universo inteiro, e todos nós estamos tentando nos manifestar novamente e nos tornar uma gota na janela. E se pudermos alcançar a iluminação, podemos usar nossa emoção para determinar onde na janela podemos nos manifestar. Caso contrário, nos manifestamos com base apenas em nossa força de campo acumulada aqui. Apenas uma observação sobre A Conferência dos Pássaros, que ele é um poema que foi escrito em 1177 d.C. pelo poeta sufi persa Farid ud-Din Attar, e o título ele é tirado diretamente do Alcorão. O que é interessante é que os pássaros que querem encontrar a verdade, eles têm que viajar pelos sete vales nesse livro, que aparece mais tarde na literatura Bahá'í. Os sufis eles são um aspecto místico do Islã, e não são reconhecidos por alguns fundamentalistas como islâmicos. Eles são uma bela mistura dos caminhos do conhecimento e da devoção. Eles se iluminam através do amor incondicional e da dor da separação do amado, que é o fogo da devoção deles. Os cruzados tiveram contato com os sufis, e infelizmente eles mal interpretaram as metáforas deles sobre erotismo, e o que eles trouxeram de volta se tornou o amor romântico dos europeus. A linguagem da alma, então, ficou presa na linguagem da fisicalidade. Parece que o Sr. Cash está tentando nos conscientizar sobre as diferentes opções que podemos desenvolver para nós mesmos no ponto de separação da fisicalidade. A primeira possibilidade é que não tenhamos ganhado força suficiente para sermos nada, então apenas vagamos pelo espaço como um vapor incapaz de manifestar a fisicalidade. A segunda é ter vivido uma vida boa e terminar no lugar apropriado no universo de acordo com a força que acumulamos aqui. Outra opção é entender o que e como os campos decidem se tornar parte da alma ou parte da fisicalidade. Se conseguirmos desenvolver a força emocional certa, podemos converter a fisicalidade de volta na energia da alma da fisicalidade e então embutir ela na alma do homem, e assim não precisamos deixar uma fisicalidade para trás. Quando chegarmos ao nosso destino e atingirmos a janela fria, seremos capazes de manifestar uma nova fisicalidade porque temos as energias dentro de nós para interagir com o ambiente. Como nossa fisicalidade corresponde à força do campo da Terra, poderemos então manifestar novamente um novo corpo aqui mesmo na Terra. Ele não disse nada sobre entrar em útero, então tecnicamente, poderíamos chamar isso de reencarnação? Poderíamos manifestar um corpo humano através de nossas emoções interagindo com os campos de inércia da Terra sem ter uma mãe humana, já que alcançamos nossa alma, e talvez o universo fosse nosso útero nesse caso. No futuro, teremos que descobrir uma maneira de saber se um corpo humano foi criado a partir dos campos do útero da mãe ou dos campos do universo. A razão pela qual deixamos nosso corpo para trás aqui na Terra ou em qualquer outro lugar no universo é porque todas as células do corpo estão conectadas ao cálcio, que é a absorção do campo de inércia aqui deste planeta. Se pudermos replicar a inércia do cálcio, então podemos levar a fisicalidade conosco. Ele disse que ela ainda carrega a emoção. Para mim, isso significa que a fisicalidade tem suas próprias emoções separadas da alma da fisicalidade da alma do homem. Teremos que aprender a distinguir quais emoções vêm de qual entidade dentro de nós. Esse conhecimento ele é necessário para a transmutação. Eu entendo que levar o corpo conosco não significa que manifestaremos um corpo humano em outro planeta. Por um lado, o corpo humano ele é criado para as condições ambientais da Terra e não terá utilidade em um planeta como Marte, por exemplo. Na verdade, se através de nossas emoções tentássemos manifestar um corpo humano lá, a transmutação não funcionaria. Pode haver uma técnica especial para manifestar um corpo humano em outro lugar, mas ele não seria funcional. Então talvez fosse mais como um holograma. Ele disse que, por exemplo, em Marte, não nos manifestaríamos como uma rocha, mas sim como um ser vivo apropriado que pode desfrutar do ambiente de Marte. Talvez quando levamos a fisicalidade conosco, isso signifique que carregamos dentro de nós a essência da energia de um corpo físico, o que significa a capacidade de viver e interagir em qualquer ambiente do universo. Portanto, quando manifestamos um novo corpo, ele terá toda a funcionalidade necessária para viver lá, como receber, filtrar, armazenar, excretar o excesso de energia e tudo mais que for necessário. No parágrafo seguinte, o Sr. Cast disse que quando conseguimos levar a fisicalidade dentro de nossa alma, o ambiente que conseguirmos isso determinará a manifestação da fisicalidade do homem. Aparentemente, parece que manteríamos nosso corpo humano conosco. Mas ao examinar mais de perto isso, essa afirmação não diz que necessariamente manifestaremos um corpo humano. Mais uma vez, a linguagem aqui não é clara do Sr. Cash e parece até contradizer o que ele disse anteriormente. Então ele disse que criaremos um mini ambiente dentro da alma do homem que corresponde ao aminoácido e à inércia de cálcio do homem. É como envolver a fisicalidade dentro da alma do homem. Este não seria o corpo físico, no estado da matéria real, mas sim apenas a energia dele. Porque a fisicalidade não tem um estado de matéria independente. Só experimentamos o corpo como matéria por causa de nossas emoções, da consciência dos sentidos, da inércia e de outras interações de campo. Então, na verdade, levamos a energia da fisicalidade conosco e ela manifestará uma fisicalidade apropriada no ambiente local. A verdadeira questão por trás de tudo isso é o nosso apego ao corpo humano e se algum dia voltaremos a parecer humanos quando viajarmos pelo universo. Isso é algo que devemos ponderar e encontrar a resposta por meio de nossos próprios estudos. Então esse conhecimento será nosso e nos ajudará a transmutar, porque não teremos medo do que acontecerá e estaremos desapegados da fisicalidade. Não foi isso que aconteceu em Pequim, quando os raios cósmicos, que são entidades de energia da criação, se manifestaram como matéria ou partículas de ouro da Terra? Elas não eram deste planeta e tinham suas próprias emoções que interagiram com a inércia e os campos magnéticos gravitacionais do ambiente da Terra e especificamente de Pequim. Foi assim que elas apareceram ali. Elas nunca se tornaram ouro em estado de matéria e, após 6 meses, se converteram novamente em energia e simplesmente desapareceram. Nosso trabalho é pensar no que faremos quando nos transmutarmos. Vamos converter nossa fisicalidade de volta em energia e então ir para um destino, e se quisermos, podemos manifestar uma fisicalidade lá. Mas não queremos ficar presos lá. Será que existe uma maneira de prender os raios cósmicos para que manifestem ouro neste planeta para os humanos? Isso abre uma maneira totalmente nova de se pensar. Passamos a entender que o que consideramos matéria morta não está realmente morto. Não queremos que o 3 Atlas trate os humanos da mesma forma que tratamos as entidades em estado de matéria aqui neste planeta, queremos? Será que foi isso que ele quis dizer com os humanos se tornando outro boneco dentro de uma caixa que salta para aqueles no 3i? Bom, esperamos deixar clara a nossa intenção de que queremos ser iluminados e membros responsáveis da comunidade universal que ama e respeita todas as entidades da criação. Só porque o 3i usa tecnologia avançada não significa necessariamente que eles sejam espiritualmente avançados. Temos muita sorte de ter o Sr. Cash no planeta agora aqui nos ajudando. É claro que eles devem saber que o Sr. Cash está aqui. Temos que esperar para ver como as coisas vão se desenrolar após o dia 19 de dezembro. Aqui estão algumas dicas sobre como transmutar. Entenda quais campos gravitacionais magnéticos você precisa gerar para substituir os campos gravitacionais magnéticos do planeta. E lembre-se de que você faz isso com sua própria emoção e cada emoção tem uma força de campo magnético específica, uma ressonância específica e uma dimensão e direção específicas. Temos todos os atributos do Criador dentro de nós. Fomos feitos para sermos capazes de transmutar. Tente usar sua emoção para criar uma luz entre suas mãos e a partir dessa luz você pode criar as cinzas ou o estado da matéria ali. Isso é o mesmo que passar da energia para a matéria. Você faz isso pensando que teria prazer em ver a entidade se manifestar e o que você pode dar a ela. Não se trata de forçar sua vontade sobre a entidade do estado da matéria, mas primeiro você tem que acreditar dentro de si mesmo que ela realmente é uma entidade ali. Ao mesmo tempo, tenha a sensação de estar desapegado da fisicalidade. E todas essas coisas juntas criarão as condições certas para criar matéria entre as suas mãos. Outra coisa a fazer é revisar os ensinamentos dos últimos 12 meses junto com os de hoje e você encontrará uma maneira de transmutar. Muitos humanos compreenderam a força do campo e como gerá-la. Você pode fazer o mesmo. Você usa a sua emoção para criar o tempo. Pense em como uma pessoa fica bêbada com álcool em um minuto e quando o efeito passa ela fica sóbria no minuto seguinte. Que transformação aconteceu nesse caso? Você pode fazer o mesmo. Como seres humanos, decidimos a emoção da dimensão em que queremos viver. Decidimos se queremos manifestar ciúme e escuridão ou ser maus. Da mesma forma, podemos decidir ser bons, justos e felizes. Somos nós que tomamos a decisão de transmutar. Por dentro, sabemos como criar a força de campo para fazer o que queremos, mas a sociedade ela não aceita isso. Então negamos isso a nós mesmos, apenas para nos encaixarmos com todos os outros. Podemos aprender a compreender a totalidade da realidade. Mas como nossos amigos e familiares não querem isso, ainda podemos dar a eles o que eles querem ter para que continuem felizes. E é importante não desperdiçarmos nossa própria energia e, portanto, não compartilharmos essa parte de nós com eles, porque eles não respeitam isso. Não é ser falso aqui, mas sim ser fiel à nossa alma e compreender que todos estão criando sua própria verdade. Quando mentimos propositalmente para enganar as pessoas, isso é algo totalmente diferente, terá que ser equilibrado. Mas quando colocamos nossa alma no centro de nossa vida por amor, então não compartilhamos isso com aqueles que não vão apreciar isso, porque eles vão tentar nos rebaixar ao nível deles para poder compartilhar o amor falso deles. Transmutar é sobre se tornar iluminado, o que também é sobre ser maduro na compreensão da própria vida e de como nos encaixamos na criação. Há alguns anos, o Sr. Cash nos ensinou como algumas pessoas com epilepsia aprenderam a sugar a úvula na parte posterior da garganta. Se tentarmos enrolar a língua para tocar a parte posterior da garganta, isso é praticamente impossível para uma pessoa normal. Para alguém conseguir fazer isso, é necessário ter uma concentração extraordinária e já ser capaz de controlar e focar suas emoções. Ele descobriu em sua pesquisa que pessoas que têm ataques epiléticos contínuos têm úvulas alongadas. Fomos ensinados que quando respiramos, os campos que absorvemos vão diretamente para a alma do homem através da parte posterior da garganta. A úvula é mais do que apenas um pedaço de pele ali. De alguma forma, ela é capaz de concentrar energia e talvez até direcioná-la para a alma. Mas voltando à epilepsia, ela resulta de uma sobrecarga de energia emocional e informações que sobem para o cérebro. Há uma válvula na parte superior da medula espinhal que ajuda a controlar a energia. Se a pessoa souber como direcionar essa energia para a alma, ela poderá usá-la para transmutar. E se não souber, essa válvula se abre e se fecha em impulsos e libera assim energia extra para o corpo, o que resulta em convulsões, vômitos e outras coisas. A abertura e o fechamento dessa válvula são a razão pela qual os braços, as pernas e o corpo tremem. É como se a energia extra no corpo passasse pelos membros em onda, controlados por essa válvula. As pessoas que aprenderam a criar e controlar sua epilepsia podem controlar essa válvula por meio de suas emoções. Na verdade, esse acúmulo de energia vem através das emoções. Em casos de abuso, algumas pessoas aprenderam a provocar um ataque epilético para escapar dessa situação. Por exemplo, se o pai é abusivo, elas podem desencadear um ataque epilético como uma forma de defesa ou contra-ataque e agressão do pai, que então se transforma em preocupação e cuidado com o filho. O Sr. Cash deixou claro que não temos experiência e conhecimento suficiente para julgar se alguém está fingindo epilepsia. É necessário um médico treinado para reconhecer isso. Ele já lidou com muitos casos como esse. Pessoas que conseguem controlar sua epilepsia podem se transmutar mais facilmente do que outras. Em alguns casos, elas fazem isso acidentalmente. Durante um episódio, elas podem ter gerado tanta energia que acidentalmente se transmutaram em algum lugar, mas elas não sabem onde estão. Muitos peixes fizeram isso nos laboratórios da Fundação Cash. Enquanto treinam os peixes para se transmutarem, de repente eles simplesmente desapareceram ou apareceram em outro aquário. Como buscadores de conhecimento, podemos contemplar como seria gerar tanta energia emocional dentro de nós, mas então devemos tentar sentir essa energia indo para a alma e, se pudermos, levá-la adiante para acionar todas as células do nosso corpo, que começam assim a se converter de volta em energia e vão para dentro da alma do homem. Temos que passar por essas diferentes fases antes de chegarmos à fase final da transmutação. Vimos que muitas vezes os humanos alcançam o nível de pré-transmutação, mas então, por medo, eles saltam de volta para a fisicalidade. E é nisso que temos que trabalhar. É muito interessante que o Sr. Cash tenha trabalhado indiretamente com a NASA por meio de um professor da Universidade de Washington e tenha desenvolvido o uso de materiais nano para ajudar os astronautas a reentrar na atmosfera da Terra sem problemas. Em suas pesquisas, eles descobriram que os astronautas e aqueles que vivem por longos períodos nas estações espaciais ficam expostos a altas quantidades de raios cósmicos, o que resulta em ataques epiléticos, entre outras coisas. O mesmo acontece com os pilotos que passam longas horas na atmosfera superior. É claro que os cientistas negam que essas coisas possam acontecer, mas há uma maneira de usarmos nossas emoções e nos treinarmos para converter essa energia para que elas vão para a alma, em vez de passar pelo cérebro na forma de epilepsia e outras doenças. Mesmo quando transmutamos com a alma, temos que ser capazes de lidar com essas energias extras que a alma recebe no nível da alma. Dessa forma, o Sr. Cash está ajudando nós, humanos, a ter experiências seguras de voos espaciais no futuro. Foi feita uma pergunta sobre a diferença entre um sentimento e uma emoção, e o Sr. Cash respondeu que, de certa forma, são a mesma coisa. Foi difícil acompanhar a sua explicação aqui, mas vou tentar discutir isso mais a fundo. Parece que são a mesma coisa, e ao mesmo tempo, são diferentes. Parte disso tem a ver com a forma como usamos tecnicamente a linguagem, e outras coisas também estão relacionadas com a emoção, ser uma força de campo e uma energia da alma, e há também uma área nebulosa onde a energia se torna matéria. Os nossos sentimentos referem-se tanto à sensação física de algo como à sensação de uma emoção. Por exemplo, dizemos que sentimos o frio da nossa pele. No outro caso, dizemos que sentimos a emoção do perigo e que o perigo pode criar uma emoção de insegurança. Trata-se de entender qual parte vem de qual dimensão e como elas estão conectadas. Tenha em mente que a alma em si não pode sentir a fisicalidade, mas ela cria suas próprias emoções e essa energia leva a uma resposta física. A fisicalidade tem os sentidos físicos e pode criar uma emoção. É muito para se entender e requer estar em contato com os próprios sentimentos e emoções e como funcionamos internamente. Ele alertou o Sr. Cash contra o encaixotamento de conceitos e então assim ficar limitados por eles. E devemos entender que os conceitos encaixotados também podem não ter paredes entre si. Memorizar conceitos não ajudará, e neste caso, eles atrapalharão nossa compreensão disso. Sentir diretamente as coisas em nossa vida, e então observar como nos sentimos e quais emoções criamos a partir delas, nos ajudará muito. É por isso que ele deu alguns exemplos práticos para aprendermos. Quando a prostituta sentiu o toque físico de seu cliente, ela não se permitia criar uma emoção de amor. Mas quando seu marido a toca, ela permite. Esse é um exemplo de como o sentimento leva à criação de uma emoção e como temos controle sobre nossas emoções, mesmo que nem sempre estejamos cientes disso. Então podemos tentar praticar a criação de uma emoção para transmutação. A partir disso, podemos entender que é extremamente importante querer transmutar. Caso contrário, como vamos gerar uma emoção forte o suficiente para converter as células de volta em energia? Uma das principais razões para não sermos capazes de transmutar é o medo. Existem diferentes tipos de medo, mas há um tipo de medo que foi incutido em nós pelas três religiões ortodoxas ocidentais do Levante, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Elas nos ensinaram a temer a morte, que poderíamos acabar no inferno eterno. Isso funciona no subconsciente, mesmo com pessoas que dizem não acreditar nas religiões ou que se dizem ateias. É uma consciência social que afeta a todos, a menos que eles tenham feito seu trabalho interior e vivam uma vida independente da sociedade e com intenções diferentes e tenham compreendido um pouco do conhecimento da criação. O Sr. Cash diz que com os zoroastrianos é diferente porque eles sempre estiveram enraizados na verdadeira fé do Criador e, como sociedade, eles não ensinavam seu povo a temer Deus para controlá-los. Eles não jogavam o jogo de perdoar e esquecer as más ações e depois continuavam repetindo isso. No sistema zoroastriano, não há uma força externa que os castiga. Em vez disso, você é responsável por suas próprias ações e, quando faz algo errado, você carrega isso nas costas como um lembrete para não repetir e para aprender por que fez o errado em primeiro lugar. Sempre achei muito estranho, ao aprender sobre as religiões, que elas nunca fizessem parte dos registros arqueológicos. Nunca houve qualquer registro desses grandes eventos na história da humanidade. O que as pessoas religiosas no poder costumavam fazer se você questionasse isso era considerá-lo um ateu e destinado ao inferno. O que o Sr. Cash estava dizendo é que a Idade de Ouro inaugurada por Ciro o Grande foi copiada pelos judeus e transformada na história de Moisés. Sabemos que Ciro respeitava todas as religiões em seu reino e fazia um registro delas. Os judeus na Pérsia, que nunca tinham estado na Palestina, foram solicitados a fazer o mesmo. E foi aí que eles poderiam facilmente ter entrado nas bibliotecas persas e copiado sua Bíblia, mudando os nomes e alguns detalhes, mas mantendo a essência dessas histórias. Eles inventaram Moisés e mais tarde usaram isso para criar a religião deles. A história de Noé é uma cópia de Gilgamesh, e recentemente um arqueólogo israelense disse que não havia registro de um reino de Davi. Mais tarde, o Vaticano aprendeu com os judeus a inventar a história de Cristo copiando os persas. E então, no primeiro século, os judeus encontraram uma maneira de reescrever os textos islâmicos e transferir os muçulmanos da Palestina para Meca. Essas três religiões são a causa de tantas guerras no mundo e estão impedindo a paz mundial e o lançamento da nova tecnologia do plágio para o mundo. É um destino muito estranho, porque há algumas centenas de anos as pessoas nem sequer sabiam ler a Bíblia. E agora que têm acesso a ela, eles não conseguem compreender a essência do ensinamento, o que é verdadeiro e o que é falso. A única maneira é a elevação da alma do homem. E esperemos que em 19 de dezembro, o Treziatras transmita a força de campo necessária para iluminar a Terra. Outros tópicos desse workshop. Será que em 19 de dezembro, devido ao enorme pacote de energia do 3 e os campos magnéticos deste planeta serão alterados e por causa disso muitos de nós morreremos? Todos os seres vivos no universo têm todos os atributos do Criador. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 620. Hoje vamos tentar coletivamente aumentar o nosso conhecimento sobre o estado da matéria e da energia e sobre os campos que fazem o universo. Sempre estivemos muito ocupados olhando apenas para o planeta onde nascemos e vivemos e dessa forma nos apegamos à fisicalidade. No mundo da poesia, ou no que às vezes chamamos de fantasia, houve um antigo poeta persa que escreveu um livro chamado Conferência dos Pássaros, e seu nome era Attar. Mais tarde outras culturas pegaram as ideias de seu livro sobre o que em inglês chamamos de Renascimento da Fênix. Antes de Attar, não havia nenhuma história escrita que mencionasse a existência do conceito da Fênix. Ele escreveu poesia sobre um pássaro que é queimado e de suas cinzas outro pássaro chamado Fênix renasce com uma nova vida. De certa forma, cada um de nós é essa Fênix. Attar nunca o chamou de Fênix. Ele usou um nome diferente que em farsi significa um pássaro que renasce do fogo. Com o tempo, os egípcios e gregos mudaram isso e então Hollywood tornou-se famoso com Harry Potter. A Fênix não é na verdade sobre nós? É sobre a vida do homem de uma forma poética. Nascemos, vivemos a nossa vida e depois morremos e deixamos para trás as cinzas do nosso corpo. De certa forma, a alma do homem renasce das cinzas. É a alma que é preciosa. E nesse processo, nos desapegamos da fisicalidade e a alma cria uma nova dimensão. Nosso conhecimento aumentou de forma que entendemos que isso se torna semente para o ciclo de uma nova criação e uma nova vida nas profundezas do universo. Como a alma do homem e a fisicalidade do homem se separam no momento da morte? É muito simples, e se vocês, como buscadores de conhecimento, entenderem os próximos 10 minutos do ensinamento, então vocês entenderão como transmutar e mudar. Vocês não precisam passar pelo processo de morte ou ter o corpo cremado para que ele não esteja mais lá, para que possam assim começar a sua jornada da alma sem a fisicalidade. De certa forma, vocês se manifestam na dimensão da energia ou da alma. E onde quer que sua alma vá no universo, ela pode interagir com o ambiente local e manifestar novamente uma fisicalidade apropriada para aquele ambiente. Podemos usar novamente aqui a analogia do vapor na sala condensando no vidro frio como gotículas de água ali. Não importa quanto vapor você produza na sala, ele não se manifestará como uma gota de água até atingir o frio da janela. É exatamente assim que a alma do homem funciona depois de se separar da fisicalidade. A fênix da alma se eleva e deixa para trás as cinzas da fisicalidade. Ela faz seu voo da fantasia, como dizemos, indo para onde seus campos chegam a um ponto de equilíbrio e então ela se manifesta nesse local. A janela é enorme, com muitas gotas de vapor. Depende de qual gota é a sua, porque há gotas que são fênix de outras partes do universo que foram criadas lá. Elas tiveram que encontrar um equilíbrio de campo com aquela posição ali na janela. E a janela, ela é como o universo. E como foi dito no vídeo de introdução de hoje, nosso lar será onde nossos campos gravitacionais e magnéticos encontrarem um equilíbrio. Eles encontrarão esse equilíbrio em algum lugar da janela. São as condições ou o frio do vidro que nos permitem nos manifestar como uma gota de água na janela. Essa gota é a nova manifestação de nossa alma e a janela é a extensão do universo. A maneira como vivemos nossa vida na fisicalidade neste planeta determinará qual será a força do campo de nossa alma na morte. Os campos gravitacionais e magnéticos que nutrimos enquanto estamos na dimensão da fisicalidade aqui neste planeta determinarão em que posição terminaremos na janela. O vapor na sala é como a nossa alma. O vapor ele pode estar em qualquer lugar na sala, mas não seremos necessariamente capazes de nos manifestar porque não criamos as condições para isso quando estávamos vivos aqui na Terra. Muito pouco do vapor se transformará em gotas de água na janela. A sala está cheia de vapores, ou almas, que não têm destino. Elas estão procurando um lugar e um tempo para poder se manifestar. Mas à medida que o vapor se torna mais concentrado, absorvendo mais umidade do interior da sala, elas começam a descer. Elas se tornam parte de uma condição maior e um material maior. É muito importante compreendermos como reunimos a força do campo para a alma antes da morte. Isso determinará se podemos nos tornar aquela gota de água na janela. E como buscadores de conhecimento, temos que compreender como podemos nos manifestar como aquela gota na janela ali. Se pudermos aprender a combinar o ciclo de emoção e sentimento e como separar a alma do homem da alma da fisicalidade e então trazer a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem, então podemos nos manifestar novamente como uma nova gota de água na janela. Podemos aprender a nos tornar o vapor ou a alma e depois que a fênix renascer, podemos ressuscitar como uma nova fisicalidade na janela. Evaporar a água é como trazer a fisicalidade de volta ao estado de energia. A totalidade da compreensão nos leva a esse ponto. De certa forma, o poeta Tar sabia e escreveu isso em seu livro de poesia, que foi aqui a Conferência dos Pássaros. Esses pássaros somos nós, e cada um de nós passa por esse ciclo. Podemos aprender a compreender isso. Ele compreendeu e usou a imagem do pássaro como a alma do homem que voa e se manifesta. Isso levanta uma questão. O pássaro ele encontraria uma força de campo magnético correspondente para poder se manifestar novamente aqui neste planeta? Isso não é o mesmo que reencarnação? A cinza da fisicalidade queimada é como outro campo magnético de si mesma ou material nano e está plasmaticamente conectada à alma. Será que as cinzas nos conectariam a este planeta para nos manifestarmos novamente aqui? O que decide ser a alma das cinzas deixadas para trás ou ser a alma do homem que toma o voo da fantasia, das energias, para o horizonte do universo? Mas isso levanta uma questão muito profunda, que um dia o homem terá que responder a isso. Se dizemos, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e sabemos que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade se separam uma das outras, o Criador então não faz o mesmo? Onde a alma do Criador encontra uma nova manifestação? Isso aqui não é teologia. É compreender o processo da criação e a dimensão das interações de campo. É compreender cientificamente o que significa fazer parte, ser criado a partir de e retornar ao que te criou. Então compreendemos que o que nos criou sofre da mesma condição que nós. Isso traz de volta a questão de quem criou únicos. Onde está o Deus do qual nosso Deus faz parte? Alguém teve que criar nosso Criador, caso contrário, ele não seria o Criador. Você não pode ter um filho sem um pai. Você precisa de um útero para gerar um filho. O Únicos é o útero do universo. Isso nos leva de volta à compreensão de que o macro está no micro e vice-versa. Bom, aqui um adendo, essa parte aqui do ensinamento não ficou claro, que o Sr. Cash disse muito bem. Continuando. Se na dimensão da fisicalidade nos tornamos cinzas e nossa alma se torna a fênix renascida que voa para o universo para se manifestar novamente, Que condição decide quais serão as forças de campo das cinzas que você se tornará as forças de campo da alma? Nós ensinamos a vocês como buscadores de conhecimento que vocês usam a emoção para conectar a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade juntas para transmutar. Você usa a dimensão dos campos das emoções para transmutar na dimensão dos campos que leva à manifestação como um campo e ou matéria. Na Terra, quando partimos, o corpo ele fica para trás. Todas as células e tudo dentro da pele ficam para trás. Como essa decisão é tomada e qual é o sistema sistemático que separa o que se torna parte da alma e o que se torna parte da fisicalidade? Se entendermos como isso é feito, podemos levar a fisicalidade conosco usando a alma. Então todos nós podemos transmutar. A razão pela qual nosso corpo fica para trás neste planeta ou em qualquer lugar no universo é porque a parte dos campos das células do corpo do homem está conectada ao cálcio, que é a absorção da inércia deste planeta aqui. No momento da concepção, cada célula do corpo está conectada ao cálcio à medida que é criada. Então agora temos um ponto de referência. Compreendemos como replicar a inércia do cálcio e então podemos levar a fisicalidade conosco, porque ela ainda carrega a emoção. Na essência da criação, todos os seres vivos neste planeta estão conectados à presença e combinação de materiais, semimetais e qualquer tipo de inércia do estado da matéria. Se através da nossa emoção podemos criar a massa de inércia central que está conectada a este planeta ou a qualquer outro planeta, então podemos transmutar. E enquanto permanecemos dentro da estrutura do campo gravitacional da Terra, podemos nos manifestar como um homem. Isso significa que podemos continuar a nos manifestar como um homem quando transmutamos pela Terra. Mas se mudarmos nossa emoção, mudaremos nossa manifestação para outra forma de vida. Muitos humanos conseguiram fazer isso. Isso significa que quando nos transmutamos, podemos nos tornar a Fênix sem deixar cinzas ou a fisicalidade para trás. Isso significa que em vez de nos agarrarmos à inércia deste planeta, nos agarramos à fisicalidade. Criamos o campo de energia da massa, que é o campo de força da inércia do estado da matéria, e o trazemos para a dimensão da transmutação. Se conseguimos fazer isso, então cada um de nós poderá se transmutar instantaneamente. Quando chegarmos a outro planeta, dimensão ou campo de força, o corpo do homem com seus pulmões, olhos e tudo mais não terá qualquer utilidade. Ficaremos incapacitados. Não seremos nem mesmo capazes de manifestar a fisicalidade. Mas como replicamos os campos das emoções da fisicalidade, manifestaremos a fisicalidade apropriada para aquele ambiente. Isso significa que precisamos criar um sistema para obter energia do ambiente e criar o equilíbrio de inércia com aquela área para nos manifestarmos como uma entidade lá. Precisamos de um sistema para armazenar energia e outro para nos tornar móveis e assim por diante. Temos que criar uma forma corporal que possa lidar com qualquer posição do universo, seja na Lua, em Marte ou em qualquer lugar no universo, que nos permita sustentar a vida. Isso significa ser parte da vida e não apenas uma rocha na Lua, mas sim uma entidade que pode se mover, viver e desfrutar de ser parte do ambiente. A inércia no lugar onde você não deixa a fisicalidade para trás determina qual fisicalidade você manifestará no destino. Isso significa que se partíssemos da Terra, manifestaríamos um corpo humano no planeta de destino. Há uma suposição de que humanos no planeta já alcançaram isso aqui através do conhecimento e compreensão da transmutação da alma do homem. Eles foram capazes de carregar sua fisicalidade com eles. Eles foram capazes de criar um mini ambiente dentro de sua própria estrutura que corresponde ao ambiente do aminoácido e da inércia de cálcio do homem. Eles criaram isso dentro da estrutura da fisicalidade da alma. Então, eles transmutaram. Eles foram capazes de encapsular as cinzas como se tivesse uma mochila da fisicalidade dentro de si mesmos. É uma energia sem dimensão e só se manifesta em um ponto de equilíbrio ou condição da emoção para o que é. Em Pequim, quando produzimos diferentes materiais dos campos, deliberadamente demos 100 colheres desse material e diferentes pessoas em toda a China para que elas pudessem testemunhar isso. Agora, 6 meses depois, os materiais das colheres se dissiparam e desapareceram. Alguém disse que eram pedaços da matéria que colocamos lá, mas se fosse isso, eles estariam lá ainda. As colheres elas estão vazias porque criamos a energia da massa do material na dimensão dos campos e o que eu chamo de emoção da inércia. Essa é uma condição dos raios cósmicos e sua condição de estarem conectados aos campos do universo. Aqueles que estão tentando produzir ouro não conseguem, porque eles não podem dar a confirmação da clareza do estado da matéria. Essa é a mesma razão pela qual nossos corpos e vidas são ganhos que estão na dimensão da energia plasmática e o porquê podemos manifestar uma nova fisicalidade no destino para o qual viajamos. É porque somos plasmas, e à medida que a fênix de nossa alma interage com a inércia do ambiente, ela manifestará uma nova fisicalidade. Através de uma ligeira mudança em nossas emoções, podemos manifestar um tipo diferente de ser daqui neste planeta mesmo. Por exemplo, com uma combinação ligeiramente diferente de campos, podemos nos tornar um cão, um gato, uma árvore, um peixe ou qualquer outra coisa. Os campos magnéticos da inércia da alma, juntamente com os campos gravitacionais do ambiente, decidem como nos manifestaremos. Quando a alma do homem renasce das cinzas como uma fênix, ela é livre e manifesta o que deseja. Eu fiz o homem à imagem a mim mesmo, o que significa que podemos ressuscitar a nós mesmos e nos tornar o que desejarmos. O que acontece com o Criador no ambiente do único criado? Lembre-se de que somos apenas uma única gota, enquanto ele é a totalidade de todas as gotas. Mas com o Criador não é apenas uma gota na janela, tem a ver com o número total de janelas no únicos. Isso é para vocês, como buscadores de conhecimento, entenderem e quais campos gravitacionais e magnéticos vocês têm que criar dentro da alma do homem para substituir o campo gravitacional e magnético da inércia do planeta para que vocês possam assim transmutar. Mas não se esqueçam, tudo está conectado às emoções, que tem uma força de campo magnético específica, ressonância específica e uma dimensão e direção específicas. Quando queremos transmutar e levar a fisicalidade conosco, então através da emoção temos que levar a fisicalidade com a alma do homem. Enquanto vivemos neste planeta, podemos manter essa impressão digital do corpo humano dentro de nossa alma. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo. O Criador deu ao homem todos os atributos de si mesmo. No Alcorão estão escritos os 99 atributos e belezas do Criador na dimensão da fisicalidade deste planeta. Todos eles estão ligados à emoção da interação. E quando você compreende e alcança todos os 99, então você alcançou o centésimo, que é a totalidade, ou o próprio Criador. Muitos de vocês têm lutado para tentar transmutar. Volto aos ensinamentos em que mostrei como posicionar as mãos e criar luz. O conhecimento de vocês chegou ao ponto que vocês devem ser capazes de juntar as mãos e criar assim a luz. Tentem compartilhar suas emoções com essa luz e vejam se vocês obtêm cinzas. Se vocês compreenderem como através da emoção transferir a energia da luz para as cinzas em suas mãos, ou pode haver ouro ou partículas de matéria em suas mãos. Então vocês aprenderam como transmutar. A palavra-chave a que vocês devem prestar atenção não é eu quero, mas sim será um prazer para mim ver vocês se manifestar e pensar no que vocês podem dar. Se vocês compreenderem isso, então vocês poderão transferir essa energia, porque agora vocês terão praticado como transferir essa luz para o estado da matéria que vocês criaram em suas mãos e vocês fizeram isso com sua própria alma através da dimensão da emoção. Ao mesmo tempo, vocês estão desapegados, mas ainda assim desfrutam da fisicalidade. A fisicalidade será minha convidada para carregar a beleza. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, em todas as formas, dimensões, direções e emoções. Não há exclusividade. Todo ser vivo no universo tem todos os atributos do Criador. É o homem que decide qual emoção lhe convém e em qual dimensão ele quer viver. Ele escolhe se manifestar como uma pessoa com ciúme, escuridão, maldade, felicidade, justiça e todo o resto. É uma decisão totalmente tomada pelo próprio homem. Agora, se você pode tomar essa decisão na dimensão da emoção, você também pode tomar uma decisão na emoção da transmutação. No passado, muitas pessoas fizeram isso porque elas podiam entender e criar a força do campo através de sua emoção. Elas entenderam o que precisava ser feito. Elas entenderam o conceito do que são o plasma e o estado da matéria e entenderam o conceito da emoção e como criar o tempo. Tentem estudar e revisar todos os ensinamentos, especialmente dos últimos 6 a 12 meses, e combinem eles com o que foi dito hoje. E não deve haver razão para que vocês não possam transmutar. Mas há um fator que fica no subconsciente da fisicalidade do homem, e esse fator é o medo. Essa é a única coisa que está impedindo todos vocês. A energia do medo não permite que a força do campo magnético de inércia seja criada dentro da alma do homem na dimensão da energia para que vocês possam se manifestar em qualquer lugar em outra dimensão. E o maior problema é ter medo de não conseguir voltar para esta dimensão. O mesmo medo ele existe quando você se torna a dimensão da energia e começa a desfrutar da beleza do universo sem a fisicalidade. Vocês começam a pensar que se vocês voltarem para a fisicalidade, vocês podem ficar presos lá novamente. Podemos ficar presos no cérebro do homem, como sabemos. Temos que entender que o medo ele existe em ambas as dimensões e direções. Isso não é exclusividade do tempo presente. Aprenda a confiar em si mesmo. Confie em ser capaz de se manifestar nesta dimensão da fisicalidade e que isso faz parte da estrutura e você tem que ensinar a si mesmo. Vimos muitas vezes que o homem pode levar seu corpo ao estado de pré-transmutação e pode concentrar energia, mas como ele não compreende o processo, ele volta então para a fisicalidade. Você tem que entender como transferir a energia e como direcioná-la dimensionalmente para estar no mundo em que você quer estar. É um pouco quando você fica tão bêbado que não se lembra de nada. Na dimensão da emoção, o nitrogênio nos campos do álcool separa sua fisicalidade e você fica bêbado. Mas quando o efeito do álcool passa, você fica sóbrio novamente. Quando você muda suas condições, a situação do seu corpo muda. Em um minuto você pode estar bêbado e no outro sóbrio. Isso está relacionado à transmutação. Pode ser uma surpresa para nós, mas em alguns casos, as pessoas elas podem controlar ou criar epilepsia para si mesmas. Não é como um vício, mas de certa forma trata-se de esquecer ou sair do que está acontecendo em suas vidas. Elas podem separar a fisicalidade da inércia das forças de campo da alma. Então elas acabam no chão, com o corpo tremendo e todo o resto. Muitos dos que têm ataques epiléticos aprenderam como fazer isso. Eles podem criar tanta informação e energia indo para o cérebro que ela é liberada através da fisicalidade na forma de tremores. Se eles conseguirem direcionar essa energia para a alma, eles podem usar isso para separar a alma e transmutar. No passado ensinamos sobre a úvula, que ela está localizada na parte posterior da garganta. Pessoas com epilepsia, elas aprendem a sugar essa úvula. Pode haver dependência com epilepsia e algumas são causadas por um mau funcionamento do cérebro. A grande maioria das pessoas que podem criar ataques epiléticos tem um hábito e aprendeu a sugar essa úvula. É preciso muita concentração e intenção em saber como lidar com essa energia para poder fazer isso. Quando a pessoa chega ao ponto em que consegue direcionar sua emoção, ela faz isso na direção de querer e trazer, e isso leva a uma quantidade enorme de informações e energia que se acumula dentro do cérebro. Então há um ponto de ruptura quando o cérebro não consegue lidar com isso. É quando a energia é liberada do cérebro em porções. E se a energia não puder ser canalizada para a alma, ela sai pela fisicalidade e vemos assim os tremores, vômitos e todas as outras coisas que vemos em um ataque epilético. De certa forma, eles aprenderam a concentrar essa energia que então passa pela medula espinhal, que tem uma válvula na parte superior que limita o vazamento. Mas nesse caso, eles não podem adicionar energia à alma, o que lhes permitiria assim transmutar. Entendemos muito bem os ataques epiléticos e estudamos isso a fundo. Cada tremor que ocorre pode ser explicado cientificamente. O cérebro principal está conectado por uma pequena válvula do tamanho de uma cabeça de alfinete ao topo do cérebro. Ela controla a transferência de energia do cérebro para o corpo do homem e, caso contrário, você estaria tremendo e pingando por toda a parte. A pequena válvula altera a polaridade e permite que apenas uma certa quantidade passe e em seguida fecha-se. Cada convulsão é como a válvula abrindo e fechando. Você pode ouvir o barulho da válvula. A maioria das pessoas com epilepsia consegue controlar isso. Elas podem criar epilepsia quando querem, porque elas sabem o que fazer. Elas sabem como alcançar a energia do cérebro para causar as convulsões e tudo que vem junto com isso. Agora entendemos como, na maioria dos casos, as energias epiléticas são criadas através da interação dos campos magnéticos do próprio homem. Podemos então determinar quando elas estão sendo forjadas. Se você compreender como a pessoa provoca um ataque epilético, então você pode fazer o mesmo para criar energia que, em conjunto com a alma do homem, permite que você transmute através do espaço. Mas o problema com o qual você tem que lidar é como liberar energia para que isso leve à manifestação da fisicalidade. Você tem que se manifestar da maneira que quiser em um ambiente sobre o qual você não sabe nada. De certa forma, você está esperando pelo dia do juízo final de si mesmo com seu Criador. Você é quem vai perder, porque você não entendeu o processo. É como um epilético que perdeu o controle da energia e entrou em convulsão. Em vez disso, você quer usar a mesma energia para ir através da sua medula espinhal, mas você quer que ela vá para o centro do cérebro para que você possa assim transmutar. E todos vocês podem fazer isso. As pessoas que sabem como criar um ataque epilético são aquelas que podem fazer a transmutação muito mais facilmente do que o resto de vocês. Nessas pessoas você verá a úvula muito alongada. Quando o ataque epilético é contínuo e irreversível, a úvula ficará pendurada no meio da garganta. Se elas colocassem sua emoção nisso, com certeza elas poderiam transmutar a fisicalidade delas para outro local. Elas podem manifestar a fisicalidade delas lá. Essas pessoas geralmente passaram por muita dor e abandono em suas vidas. Elas podem até transmutar, mas não saberão onde estão. Em outras palavras, elas criam condições que forçam a transmutação, mas não têm controle sobre ela e não sabem onde estão. Vimos isso muitas vezes nos laboratórios da Fundação Cat, onde a transmutação acontece por acidente. É porque estamos criando condições para a transmutação ali. Vemos isso com os peixes em nossos tanques. Muitos peixes simplesmente desaparecendo dos tanques ou aquários e não conseguimos encontrá-los. Eles não deixam nenhum rastro para trás. Nós treinamos esses peixes e criamos as condições para a transmutação nos campos. É como quando as condições na sala que causaram a condensação do vapor nas janelas passam de frias para quentes. Há mais gotas nas janelas e os peixes desaparecem. Não é apenas um ou dois. Isso acontece muito. No ano passado tivemos um peixe se transmutando de um aquário para outro. As pessoas estão discutindo o que deve acontecer em 19 de dezembro, quando o 3i estiver mais próximo da Terra. Será que devido ao enorme pacote de energia do 3i, ele mudaria os campos magnéticos deste planeta e muitos de nós morreríamos porque a energia do campo mudou? Ou nos tornaríamos outro, o que chamamos de boneco de dentro de uma caixa que salta dos visitantes? Pensem sobre o ensinamento de hoje. Compreendam, apliquem ele e então todos vocês alcançarão a transmutação. Vocês têm que passar por essas fases antes de alcançar a fase final da transmutação. Vocês têm que compreender exatamente o que vocês estão fazendo. Como se costuma dizer, ter apenas metade do conhecimento de ser médico é um perigo para a vida. Se vocês fizerem apenas metade da transmutação, vocês perderão a alma. Portanto, não podemos permitir que vocês se prejudiquem. Vocês têm que compreender todo o processo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 620. Os pacotes de Natal estão completos e haverá algumas peças avulsas também para o Dia dos Namorados e para a Páscoa, mas não pacotes. Todos estes produtos carregam todas as essências da paz. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a diferença entre sentimento e emoção? É a emoção que cria o sentimento ou é o sentimento que cria a emoção? Sr. Cash responde: de certa forma, eles são a mesma coisa, mas em inglês emoção significa algo que é criado a partir de uma reação ao movimento de algo. Um sentimento é o que acontece fisicamente com você, o que você sente fisicamente. Às vezes, um sentimento cria uma emoção. Um é o criador do outro. Um sentimento está conectado com a vida física e a emoção está conectada com a dimensão do lado da energia. Você sente fisicamente o frio e o que você toca é frio. Mas você sente as energias do ódio ali? Ou nós temos uma emoção de ódio? Sentimos a emoção de estar em perigo? Estar em perigo cria uma emoção de insegurança? Portanto, temos que entender o que vem de qual dimensão e como nesse ponto eles estão conectados. Criamos emoção com a alma que não tem dimensão para a fisicalidade, está conectada às outras dimensões da alma de uma ordem inferior. Não sentimos um toque com nossa alma. Está na dimensão da fisicalidade e a energia dela leva a uma resposta emocional do que chamamos de fisicalidade total nessa dimensão. Aqui o Sr. Cash conta uma história de como ele ajudou uma jovem de 20 e poucos anos que tinha câncer na tireoide. Sr. Cash perguntou diretamente se ela havia sido estuprada em uma situação em que não pôde se defender e ela começou a chorar dizendo: como é que você sabia? Sr. Cash respondeu: porque a tireoide fica na região da garganta e você criou uma emoção ali porque não pôde gritar ou fazer nada para se proteger e se culpa pelo que aconteceu. O ato físico de ser estuprada trouxe a emoção de morte por ter falhado. Isso aconteceu em um dos campos universitários mais prestigiados dos Estados Unidos, que supostamente é o melhor lugar do mundo para se educar, né? Expliquei a emoção e como não era culpa dela. Ela estava indo de um dormitório para outro, à meia-noite, e o homem colocou as mãos em sua garganta. Ela foi alvo de outros estudantes. Como vocês sabem, nos Estados Unidos é muito comum matar e estuprar. Levou cerca de uma semana de discussões contínuas. Ela estava determinada a não terminar seus estudos porque ela não via mais sentido na vida, nem alegria de se tornar médica. Ela sentia vergonha de não ser capaz de se proteger e todas as emoções que isso acarretava. Quando ela entendeu suas emoções claramente, então ela não precisou mais criar essa emoção de fracasso. Ela acabou voltando para os Estados Unidos e terminou seu curso. Tornou-se médica psicóloga lá. Agora ela conhece a emoção do fracasso e superou isso. Ela se tornou uma das médicas de elite que atendem apenas os principais corretores do mercado de ações americano e os altos executivos das empresas americanas. Qualquer pessoa que chega ao fundo do poço tenta ser tratado por ela. Porque ela sabe o que significa o fracasso e o que as emoções podem fazer a uma pessoa nessa posição. E ela os orienta. Temos que entender o que leva a cada emoção ou sentimento. Quando conseguimos separá-los e controlá-los, podemos usá-los a nosso favor. Precisamos entender nossas fraquezas e o processo de como as emoções nos afetam. Isso faz parte de entender a nós mesmos e o que nos leva a criar certas emoções. Eles são uma energia. O sentimento é uma energia que sentimos em relação à nossa fisicalidade e devemos entender o que é transferido no nível de uma determinada emoção. Nosso corpo ele se prepara para certos tipos de emoções e precisa aprender a julgar o que está acontecendo e como equilibrá-las. Existe uma linha que ele chama de linha brilhante, Sr. Cash, entre a dobra da perna e o abdômen que não permitimos que ninguém toque. Se um homem tocar uma mulher nesse local, ela lhe dará um tapa na cara, porque isso criou um sentimento e uma emoção errados que resultaram no tapa. Mas se o marido ou namorado dela tocar nesse local, tudo bem. Porque nós decidimos o que o mesmo sentimento ou toque significa para nós e que emoção ele cria. Nós somos responsáveis por essa emoção. Uma vez que compreendemos esses pequenos detalhes sobre a alma, fisicalidade e emoção, então podemos fazer muitas coisas. Em nossas vidas, decidimos como julgar diferentes sensações físicas e toques e que emoção queremos criar para nós mesmos. Isso é o que nos torna humanos e capazes de sentir a vida. Para equilibrar o entendimento, uma vez o Sr. Cash perguntou a uma prostituta casada como ela separava o que fazia no seu trabalho do ato de fazer amor com seu marido. Ela disse que quando o marido tocava, isso lhe trazia alegria e uma sensação diferente, mas com os clientes ela não sentia nada, a fisicalidade não tinha importância. Ela não tinha emoção ou sentimentos por essa atividade. Isso significa que aprendemos a categorizar e controlar nossas emoções. Aprendemos a decidir quais sentimentos criar para quais emoções de acordo com nossos padrões secundários. Isso significa que o que é bom em uma situação não é bom em outra. Nossos sentimentos podem mudar de acordo com o nível que estabelecemos para eles. Precisamos entender como os sentimentos são criados e então como nossas emoções são criadas e que sentimentos encadeiam o que para criar uma emoção. Então nós controlamos nossos sentimentos. A alma não tem sentimentos físicos, ela reage à emoção. A fisicalidade cria um sentimento e então as emoções são criadas a partir desse sentimento. Não é apenas o toque, o som e a visão. Tudo dá uma sensação que pode criar uma emoção. A emoção é a conversão da matéria em energia. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode treinar uma pessoa para usar a úvula para direcionar a transmutação no momento em que essa pessoa está prestes a ter uma crise epilética? Sr. Cash responde. Não faça isso. Não toque nisso. Isso é muito delicado. Se você não souber como lidar com isso, você entrará em um mundo do desconhecido. Há muito escrito na literatura sobre isso. A primeira coisa que os médicos verificam na epilepsia é se a úvula foi iniciada. Eles criam tanta informação a partir da emoção que o corpo ele não consegue lidar com isso e entram assim em convulsões e vômitos. É como colocar o dedo na garganta. Observei muitos desses casos, então eu sei exatamente o que procurar e como eles são criados. Parte disso é falso e parte vem da pressão psicológica. Para criar um ataque epilético, você não precisa necessariamente da fisicalidade para fazer isso. Algumas pessoas criam isso acumulando medo a ponto de não conseguirem controlar isso. Nesse momento, tanta energia chega ao cérebro que precisa ir para algum lugar. O cérebro não consegue lidar com isso. Às vezes, isso leva a um derrame cerebral. Eles aprendem a controlar a válvula na parte superior do cérebro que conecta o cérebro à medula espinhal. Se ele tem, digamos, uma capacidade de 1 terabyte por segundo, mas o cérebro está produzindo 10 terabytes, essa energia ela precisa ir para algum lugar. Existe uma técnica para canalizar a energia para a alma, então você pode assim transmutar com isso. A alma se expandirá além da fisicalidade. É assim que a maioria desses gurus fazem. Eles podem direcionar a energia para a dimensão da alma. Alguns podem voar com isso, porque isso cria posicionamento mais grave. Para aqueles que não entendem a transmutação, seu cérebro ele precisa se livrar de 10 terabytes de energia e isso sai como convulsões no corpo. Observando como seu corpo entra em convulsões, podemos dizer o quanto eles estão no controle disso. Geralmente isso vem através da busca por atenção em uma idade muito jovem. Quando o pai ele abusa de seus filhos, não precisa ser sexualmente, pode ser verbalmente ou de qualquer outra forma. Se a criança ela entra em convulsões nesse caso, o pai ele não pode abusar dela. Em vez disso, os pais eles ficam com medo e o abuso se transforma em abraços e beijos. O subconsciente das crianças está ciente da tensão e da mudança de poder. É uma arte criar filhos de uma forma que seja boa para o seu desenvolvimento como seres humanos. A nossa sociedade não nos ensina assim. As escolas elas ensinam as crianças a usar contraceptivos e preservativos, mas não a serem bons pais e a estarem presentes para os seus filhos. Esse é o maior problema para os homens para aprender a ser bons pais e quando isso não acontece, todos os problemas psicológicos vêm na sequência. Devemos ensinar as crianças a compreender a psicologia da vida e isso as ajudará a se tornarem pais perfeitos no futuro. O problema é que nossos professores são ignorantes em relação à sua própria psicologia. Então, como é que podemos esperar que eles sejam capazes de ensinar o que não sabem? Pergunta para o Sr. Cash. Existe uma correlação entre a lua cheia e as crises epiléticas? O Sr. Cash responde. Existe uma correlação entre o peixe com fritas na Inglaterra? Isso é tudo invenção. Há alguns anos tivemos um caso na Bélgica em que uma mulher não queria ter relações sexuais com o marido, então ela fingia ter ataques epiléticos. Sempre que ele queria se aproximar, ela inventava um ataque, pois ela sabia que ele era infiel. Mas é necessário ter formação médica para ser capaz de reconhecer isso. Estudamos ataques epiléticos não por razões médicas, mas por causa do que pode acontecer no espaço. Eu trabalhei com um professor da Universidade de Washington que estava fazendo pesquisa para a NASA. Introduzimos as primeiras tecnologias nano para campos cósmicos que entram nos olhos dos astronautas quando eles reentram na atmosfera da Terra. Eles veem um flash em seus olhos. Esses flashes contêm enormes quantidades de energia de raios cósmicos que entram no cérebro e criam exatamente o que eu expliquei a vocês sobre o ataque epilético, quando 10 terabytes de energia sobrecarregam o cérebro. O astronauta, então, ele tem um ataque epilético. Tivemos que estudar isso porque eles não podiam varrer isso para debaixo do tapete. Encontramos uma maneira de lidar com isso. Tivemos que ensinar aos astronautas e futuros passageiros do espaço que é preciso criar um canal subconsciente para alimentar a alma com essa energia de raios cósmicos e assim não haverá nenhum problema. Não haverá hemorragia cerebral, epilepsia ou qualquer outra coisa. Estudamos detalhadamente os efeitos da epilepsia no cérebro. No plasma, entendemos isso como energia extra. Isso faz parte de se tornar um programa espacial multinacional e o conhecimento pertence a todas as nações. Isso faz parte da estrutura. Estou fazendo muito trabalho de base para que suas futuras gerações possam desfrutar de viagens espaciais seguras, até mesmo para sua alma. Vocês precisam ser capazes de controlar as energias pelas quais viajam, até mesmo na dimensão da alma, porque vocês têm emoção e estão cientes disso. E tudo isso teve que ser estudado. Precisamos entender isso porque temos muitas nações com astronautas que passam por longos períodos no espaço, nas estações espaciais. Vocês só veem eles nas fotos na porta da frente. Nós os vemos na porta dos fundos depois que eles saem da espaçonave. Muitos deles acabam com demência mental devido à enorme absorção de energia dos raios cósmicos pelo cérebro. Eles apresentam mudanças comportamentais e mudanças no corpo também, como nas células do cérebro, coração e tudo mais. Os campos de força e suas emoções mudam. O corpo humano, como um plasma gans, é um alvo fácil para os raios cósmicos com uma boa dimensão de plasma, especialmente o cérebro. Os astronautas eles podem ter muitos flashes nos olhos e precisam ser capazes de lidar com isso. As agências elas não querem lidar com isso, mas enquanto o homem está ocupado tentando entender os raios do Sol, nós estamos ocupados com os raios do universo. O homem é um alvo fácil para eles. Pergunta para o Sr. Cash. É a mesma coisa quando você tem uma convulsão? Minha primeira convulsão foi há 4 anos e lembro-me de olhar do teto para o meu corpo tremendo no chão. O Sr. Cash responde. Mais uma vez, você tem que entender como a convulsão ocorreu e qual é o seu propósito e o que a causou. Foi emocional, físico ou físico de longo prazo? Pode completar a energia. Talvez a alma não quisesse ir sem o corpo, então ela voltou. Conheço muitos buscadores de conhecimento que fazem isso. Sei como é feito porque eu costumava fazer isso quando eu tinha cerca de 8 anos de idade e me tornei um especialista em voar. Eu dizia à minha mãe que ia dormir, e então ia para diferentes cômodos da casa. Você pode se treinar para fazer isso. Às vezes você belisca seu corpo para ver se ele está lá e para se identificar com ele novamente. Tive muita experiência com isso quando eu era jovem. Pergunto para o Sr. Cash, onde se encaixam as emoções da fisicalidade, se há emoções atribuídas à alma e os sentimentos da fisicalidade? O Sr. Cash responde, a fisicalidade sente isso, o que também é uma emoção, e tem um campo magnético e um movimento que cria essa sensação física. O problema com vocês, buscadores de conhecimento, é que vocês estão sempre colocando tudo em pequenas caixas e então tudo tem que se encaixar nessas pequenas caixas. Sim, existem pequenas caixas, mas não há parede entre elas. Tentem abrir os olhos para o processo da criação, onde não há restrições, limitações ou gaiolas. Se vocês conseguem jaular o sol, vocês conseguem jalar a alma do homem. É a alma que decidiu se manifestar fisicamente, então ela se senta, observa e age. Pergunta para o Sr. Cash. Existe um conceito chamado crises não epiléticas que se enquadram em distúrbio neurológico funcional. É um dos novos tipos de doenças ocultas que parece ter evoluído na última década. Gostaria de saber se você sabe algo a respeito. Esses tipos de crises são atividades elétricas, mas não causam danos ao cérebro. Sr. Cash responde. Não sei nada sobre isso, mas é bem possível. Já vimos isso onde há muita atividade no cérebro. Há muitas condições médicas que são criadas devido a novos medicamentos e novas contaminações no ambiente. Essas coisas criam novas condições para as quais não temos nome. Agora estão tentando nomeá-las. Há muita dor e derrames causados pela contaminação com alumínio. O Sr. Cash teve um caso que os médicos não conseguiram resolver. E o Sr. Cash fez uma pergunta simples e descobriu que a causa era anos de exposição a produtos químicos como alumínio. Começou com crises epiléticas e incapacidade de andar. Todos nós somos afetados por essas contaminações. E sim, é bem possível ter crises não epiléticas, mas depende de diferentes fatores relacionados a essas energias, como elas se concentram, aumentam, etc. Os pilotos que voam continuamente em altas altitudes absorvem muito dessa energia de raios cósmicos. É pior do que ser astronauta. Mas a ciência não está considerando isso agora. Isso cria energia interna e o corpo tem que aprender a absorvê-la. Pergunta para o Sr. Cash. Adoro que você esteja trabalhando com microplásticos. Esse é um novo fator ambiental. Não sei se já ouvi falar, muito sobre o Wi-Fi e o espectro eletromagnético. O que está acontecendo nessa área? Sr. Cash responde. Observe o espaço. Desenvolvemos uma tecnologia através dos raios cósmicos, onde não precisaremos de Wi-Fi. Usamos dois raios cósmicos porque podemos produzir a condição de raios cósmicos em nossos sistemas. Eles estão na condição plasmática, então eles não interagem e a parte de seu próprio espectro. Você pode captar emoções e tecnologia deles. Você pega o que precisa. Não é forçado pela conversão do estado da matéria. É uma forma diferente de comunicação. Isso faz parte do sistema rede de uma nação. Não haverá danos aos usuários e nenhuma interação com o corpo físico, mas você pode tirar a energia que precisa dele. Então, se você tiver dor de cabeça, estamos continuamente fornecendo o que eu chamo de aspirina de plasma. Recentemente, há um novo tipo de gripe afetando muitas pessoas e elas têm uma temperatura muito alta. 3 horas após o uso da nova tecnologia, a temperatura baixa. Em 2026, lançaremos um líquido para qualquer vírus. Ele está desenvolvido e sendo testado de diferentes maneiras. Introduziremos um novo conceito de medicina no mundo da medicina e isso será licenciado. É muito avançado e extremamente eficaz. Podemos baixá-lo em suas unidades de rede de uma nação através do sistema de comunicação. Não precisaremos de Wi-Fi com o que já está funcionando nos novos sistemas. A rede de uma nação terá sua própria fonte de alimentação. Assim, você nunca precisará voltar ao estado de matéria, o que pode causar problemas para você, como radares, torres de celular e tudo mais. Seu corpo pegará dos campos o que ele precisar. Pergunta para o Sr. Cash. Cerca de um mês depois de instalarmos o Starlink, minha filha começou a ter essas convulsões não epiléticas. Sr. Cash então diz: o que você vê com isso? O buscador de conhecimento diz: quando ela está prestes a ter uma convulsão, ela começa a falar quase como uma bêbada, fica meio cambaleante, desmaia, uma convulsão, se contorce no chão e 3 segundos depois acorda e começa a rir. Sr. Cash então diz: marque uma consulta com o centro de bem-estar imediatamente. O que o buscador de conhecimento diz? Eu gostaria de poder, mas minha família não está... Eu não consigo convencê-los a embarcar no trem Cash. Sr. Cash então diz: tudo bem, sem problema. Mas isso pode ser feito. Vou explicar para você. Você mesmo pode fazer isso em casa. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: uma última pergunta. Como você está se saindo com o lítio? Sr. Cash pergunta: por que lítio? O buscador de conhecimento responde: bem, apenas ter o plasma perto de baterias de lítio causou alguns problemas para vários buscadores de conhecimento, incluindo eu mesmo. Sr. Cash diz: explique. Buscador de conhecimento diz: comprei um Toyota Prius com baterias de lítio e deixei uma caneta da dor caseira no carro também. Não pareceu ter efeito em outras pessoas, mas 6 meses depois as baterias pararam de funcionar e os melhores especialistas em Prius, eles não conseguem descobrir o motivo. Sr. Cash diz: já ouvi isso antes. Buscador de conhecimento diz: eu sei que já. Sr. Cash então diz: nunca ouvi isso. Alguns testes realizados, creio que na Alemanha, mostram que o campo eletromagnético dentro dos novos carros elétricos é tão alto que eu acho mais seguro sentar em micro-ondas. Aqui o buscador de conhecimento diz: sim, ouvi dizer que isso afeta os glóbulos vermelhos no sangue. Sr. Cash então diz: a questão é, isso é evitável? Podemos bloquear os campos? Muitas outras coisas precisam ser compreendidas primeiro. Na Inglaterra, se os bombeiros veem um veículo elétrico em chamas, eles não tocam nele porque há muitos produtos químicos tóxicos ali. Eles deixam queimar até o fim. Ele disse que eles precisam remover alguns metros do solo abaixo do local onde queimou o veículo também. Isso mostra o quanto as baterias de lítio são tóxicas. O buscador de conhecimento pergunta: como está indo sua pesquisa sobre proteção contra incêndios? Sr. Cash responde: existem certas maneiras de fazer isso. Trabalhamos muito nisso há alguns anos, durante os grandes incêndios florestais nos Estados Unidos. Mas interrompemos a pesquisa. É possível criar uma condição de CO2 e absorção do oxigênio pelo carbono. Não é necessário ganho de líquido nem nada, basta criar certas condições. Pergunta para o Sr. Cash: na semana passada você falou sobre o futuro das cidades. Foi revelado hoje que das 96 grandes cidades estudadas em todo o mundo, nenhuma delas tem mais moradias acessíveis. Isso significa que o preço médio delas não é acessível. Há algo sendo feito com a tecnologia? Sr. Cash responde: não neste momento. Costumávamos colocar tudo à vista e há pessoas ao nosso redor interferindo nisso. Descobrimos que quanto menos falamos, mais pesquisa e desenvolvimento podemos fazer. Temos muitas pessoas se intrometendo no nosso trabalho. Se eles acham que estamos falhando, então nos deixam em paz. Mas por baixo dos panos estamos fazendo mais pesquisas do que fazíamos há 5 anos. Então é melhor quando ninguém sabe. Mas por baixo dos panos estamos conquistando muito. Se algum de vocês envolver uma tecnologia que seja combinada com a nossa tecnologia ou com outras e percebemos que funciona, estamos preparados para trazer para a Fundação Cash e comercializá-la. Deixaremos vocês responsáveis por ela, porque vocês a compreendem e a ideia é de vocês. Ofereceremos uma parceria com a Fundação Cash. Há mais informações sobre isso no workshop. Pergunta para o Sr. Cash. Quando as convulsões acontecem durante o sono, isso também está relacionado com a manipulação? O Sr. Cash responde. Pode ser, porque em seus sonhos você pode criar muita energia porque é a ação de sua alma com a fisicalidade. Então isso pode acontecer. Aqui a buscadora de conhecimento diz, quando meu cachorro começou a ter convulsões, as pessoas da saúde alternativa perguntaram se ele tinha sido vacinado recentemente, porque as vacinas contêm todos os tipos de metais pesados. O Sr. Cash responde, pode ser, é bem possível, mas isso tem que ser descoberto pelo mundo científico. Aqui a buscadora de conhecimento diz, eles chamam essas convulsões de idiopáticas e culpam a hereditariedade. Mas eu acho que nossos animais de estimação estão sendo vacinados repetidamente sem um bom motivo, então pode chegar a um ponto em que é demais. Sr. Cash responde, provavelmente sim. Temos que saber o que e como eles estão misturando as coisas. Eles criam o que chamam de estrutura de suporte, que supostamente mantém tudo junto. Mas essa estrutura de suporte pode envenenar o cérebro. Temos relatório no Senado americano sobre isso em relação às crianças. Pergunto para o Sr. Cash, por que eles fazem isso quando os testes comprovam que o animal ainda tem imunidade? O Sr. Cash responde, eles ganham muito dinheiro. É só para isso. É assim que a medicina está no momento. Ganhar mais, mais, mais e mais dinheiro. No final de 2026, esperamos fazer um anúncio sobre o trabalho de bem-estar da Fundação Cash e não sobre a seção de saúde. Então, os buscadores de conhecimento e pessoas ao redor do mundo poderão usar isso. O serviço ele pode passar dos médicos para os hospitais, mas a tecnologia da Fundação Cash será usada diretamente. E formaremos quando isso acontecer. Nessa parte do workshop, houve uma conversa sobre como ocorreu bem o encontro para o nascimento da filha de Mitra no sábado 6 de dezembro. O Sr. Cash explicou o gráfico daquele dia e parecia que ela devia estar presente na reunião através da alma. Pergunta para o Sr. Cash. Eu adoraria transmutar, mas qual o propósito? Por que deveria sair daqui? Tem muitas coisas para fazer. O Sr. Cash responde. Ninguém disse que você tem que ir a lugar algum. Mas em vez de viajar 14 horas para chegar a algum lugar, você poderia fazer isso 14 segundos. Essa é a diferença. A buscadora de conhecimento diz, mas isso requer muito conhecimento. O Sr. Cash diz, sim. É o que e como você prefere. É sobre o que você tem medo. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história do governador no Cazaquistão, que por medo de voar obrigou todos a irem de trem. Aqui o buscador de conhecimento diz, não confie em mim mesmo para ir a algum lugar, porque eu posso não conseguir voltar para cá. O Sr. Cash então diz, ah, o problema com você é que você tem um marido muito bonito em casa. Esse é o problema. Acho que você o ama demais para deixá-lo para trás e por isso há medo. Todos nós temos esses medos. Aqui o buscador de conhecimento diz, acho que devemos fazer isso passo a passo para ganhar confiança. Sr. Cash diz, se nos ensinassem como transmutar desde a infância, isso seria nossa segunda natureza. Temos esse medo no fundo da nossa mente. Eles colocam esse medo em nós de que a morte é a perda definitiva e que quando você morre tudo acaba. Nenhum de nós quer estar nessa posição. Que a buscadora de conhecimento diz, bem, eu não tenho medo da morte, porque se fizermos o bem, pensarmos o bem, falarmos o bem e servirmos aos outros, teremos uma vida melhor depois dessa. Portanto, não é realmente algo que me cause medo. Sr. Cash então diz, veja bem, ter medo mudou muitas coisas na história da humanidade. Vemos isso em nossos livros religiosos. Está escrito que o faraó tinha medo e acabou com Moisés. Aqui o Sr. Cash fala sobre a história persa de como o avô de Kurush, Ciro o Grande, tinha medo que seu neto tomasse seu trono. Então ele quis matá-lo. Você tem que ler os detalhes por conta própria, pois eu não me lembro exatamente. Ele acabou se tornando pastor e mais tarde liderou uma revolta para reivindicar sua coroa. O ponto é que seu medo o levou a fazer coisas erradas e no final ele fracassou. Isso é sobre esse aspecto de como o medo domina os humanos. Então o Sr. Cash diz que acredita que essa história foi tomada pelos judeus. Eles reescreveram, colocaram o nome de Moisés e mudaram algumas coisas. Mas é basicamente uma cópia da história persa que foi registrada em pedras e está no registro arqueológico da humanidade. Já a história judaica ela foi inventada e não há registro dela em lugar nenhum. Da mesma forma o cristianismo foi inventado. Na história registrada persa, isso tornou o início de um dos poucos reinos justos da história da humanidade. Mas do lado judeu, isso tornou um destino de assassinatos. Mas as histórias são da mesma fonte. Nenhuma das histórias religiosas do cristianismo, judaísmo e islamismo é verdadeira. Todas foram adulteradas para se encaixar em algo. Naquela época, as pessoas costumavam viajar muito entre a Palestina, o Irã e o resto da região, o que significa que essas religiões não foram formadas isoladamente. Os livros judaicos da Torá foram alterados para se adequarem a uma determinada maneira. O mesmo aconteceu com os cristãos. A Virgem Maria foi copiada de Mitra, o pai de Mitra era o Criador e o ventre do universo a criou. Eles apenas ajustaram o texto para se adequar ao que as pessoas podiam entender. Não acredito que nenhuma parte da história de Moisés tenha existido, porque é muito parecida com a história escrita, escrita dos persas. Eles apenas mudaram os nomes e alteraram a parte da narrativa. Não há nenhum registro da história de Moisés, porque há um monte de mentiras e fraudes, e eles a escreveram para criar medo em seu povo para poder governá-los. Enquanto que na história de Curos, quando ele conquistou a Babilônia, ele manteve a rainha em segurança e deixou claro que invadiu para ajudar aqueles que eram oprimidos e não por ganância de conquista. Mas quando você lê a história da Torá e sobre Moisés, é tudo sobre matar e criar medo. Eles criaram uma linhagem que foi aceita para que pudesse reivindicar a Palestina para si mesmos. Sabemos que a maioria das escrituras islâmicas foi propositalmente reescrita pelos judeus nos séculos 2 e 3. Eles transferiram Maomé de Jerusalém para Meca para que pudessem ter a Palestina. O Irã é a única nação que ainda tem mesquitas com paredes de oração voltadas para Jerusalém e Meca. É também por isso que eles querem tomar o Irã e destruir essas mesquitas. Os judeus achavam que havia muitos muçulmanos na Palestina e que não conseguiam lidar com eles, então por medo de sua própria extinção, eles reescreveram as escrituras islâmicas. Mas hoje os verdadeiros muçulmanos ainda rezam voltados para Jerusalém. O Sr. Cash disse que acredita e vive profundamente de acordo com a escola de pensamento do mitraísmo e do zoroastrismo. Talvez porque foi assim que ele foi criado. No mundo de Zoroastra e Mitra, não existe punição. Eles acreditam que o que você faz de errado, você deve carregar nas suas costas pelo resto da vida para lembrar disso e de não repetir o mesmo erro. O único medo que você tem é de não querer fazer o mal. Eles não criaram o conceito de paraíso e inferno para governar as pessoas, e eles não criaram o conceito de punição ou como o inferno eterno dos cristãos. Ainda existem algumas partes das suas escrituras chamadas Avesta que você pode ler sobre isso. Esses medos foram adicionados por religiões dissidentes para controlar as pessoas. Eles incutiram esse medo em nós desde a infância e isso tornou parte de nosso apego à fisicalidade e é por isso que não conseguimos transmutar. Se você sabe que é responsável pelo que faz e como se comporta, então você não vai deixar isso para ser resolvido no futuro. Você carrega isso consigo e aprende com isso. Está escrito em nossa Avesta que você nunca pode lavar seus crimes. Você os carrega nas costas e isso se torna uma lição que você aprende. É por isso que os zoroastrianos são muito serenos e muito cuidadosos com a forma como falam e se comportam com os outros. Ver um zoroastriano perder a paciência seria como ver Deus ter um ataque cardíaco. Costumavam dizer isso às vezes. Porque eles sabem o que a raiva pode causar, e se agirem com base nela, isso não poderá ser apagado. Eles terão que carregar isso consigo pelo resto de suas vidas. Essa é uma maneira muito sábia de viver, mas os governantes das outras religiões não gostavam disso, então eles criaram um sistema de recompensa e punição. Nesse sistema, o medo da punição permanece sempre com as pessoas, e não deveria haver esse medo constantemente em nossas vidas. Aqui uma buscadora de conhecimento perguntou se há mais informações sobre o 13 Atlas e 19 de dezembro. Algumas outras informações foram fornecidas. Foi escrito que o que eles chamavam de Estrela de Belém apareceu como um cometa no céu para anunciar o nascimento de Cristo. Há uma teoria astronômica de que a Estrela de Belém ela apareceu na constelação de Leão, perto de Régulus, que simboliza a realeza na astrologia antiga. Eles acreditam que Júpiter e Vênus se uniram e apareceram como uma única estrela brilhante. Acontece que em 19 de dezembro o 13 aparecerá na constelação de Leão e será visível no céu oriental antes do amanhecer, localizado perto da estrela brilhante de Régulus. Sr. Cash respondeu que muitas coisas coincidentes estavam acontecendo. As notícias mundiais não estão dizendo nada sobre o 3i, mas as mídias sociais são especializadas em pessoas que gostam de exagerar as coisas e lucrar com isso. Veremos quais serão os resultados, mas não estamos apenas olhando para os resultados imediatos, mas quais serão os efeitos nos próximos 10 a 20 anos. Temos muito a esperar e ver. Sabemos que o 3i é uma estrutura biológica inteligente que pode se proteger, reagir e responder. Os testes mais recentes realizados por diferentes organizações mostram que suas respostas estão na faixa das emoções. É muito claro que há mais do que apenas um pedaço de rocha ali. Vamos ver como a humanidade mudará daqui a 30 anos. Fim do índice rápido do workshop 620.